nave estabilizado no 8-1-2. 8-1-2, torre. 1-1-8, decimal 9-5, bom pouso. Boa. Chegou a gol no 8-1-2. Gol no 8-1-2, reporta baixando travado, ajuste no 0-1-2. Reporta ali, no 8-1-2. Chutra 1-8-1-2. 1-8-1-2, avistar autorizado, pouso pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 8-1-2. Pouso 1-0, gol no 8-1-2. No 8-1-2, solo 5-5, e a pista direita chama solo, 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado. Paulo, boa, gol no 8-1-2, livrou o setor. Gol no 8-1-2, autorizado, parte principal via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette 1, gol no 8-1-2. noite, zona 2. Prossiga, boa noite, zona 2. É, só confirmando aqui, o 1 não tá ocupado não, né? Negativo, o aeronave da TAM tá no portão 2. Ah, tá bom, então, obrigado. TAM 3520, protocópio. Prossiga. TAM 3520, autorizado João Pessoa via Pesuluno 7, nível de voo 370. Decolada 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Controle 120-8, transponder 5157. Correto, TAM 3520, reporte para feedback e saneamento. TAM 3520, autorizado, reporte táxi. Tati 3520, 101 a bordo, 2 horas de se opera na Maceió. 3520, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de saída da pista no zero. Quando pronto, torre 118.95 com 1012 no ajuste, tem um bom voo. 1173, bom dia. Para Guarulhos, pronto, copy. Afirma, estou aqui, copy. 1173, autorizado Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté. Nível de voo 360. Decola da 10, curva direita. Saída da EU, Leda Motiva. Transponder 5166. Controle Salvador, PL 120, decimal 8. 360, acompanha a rota Upzulu 10, Taubaté. Decola da 10, curva direita. Da Elvin da Mótiva, 1166208. É do gol no 173, pode parar para chegar a acionamento porta 8. Sim, Matheus, reportará o 0, autorizado em ar, ele decola pistando 0, vento 100 graus, 09 graus. A linha decola pistando 0, 3520, decola os 11, controle de Salvador 120, decimal 8. 208 é mais tarde. Controle 3520, decolou o Caragaju. 3520, contato radar, sobe, mantém nível 370, saída PUC. 3520, entre 5-2-0-3-7-0, vamos segurar pra Ju. Terceiro autorizado, Aracaju. Aracaju, obrigado. Dá 3520, chama Centro Recife, frequência 126.85, secundária 12545, bom voo. 2005-2545, obrigado, bom ao trabalho. Comodoro 1173, puxa, dimensionado 58. Autorizado, Gol 1173, reporte táxi. Reportado. Táxi, Gol 1173, 163 a bordo, Galeão 0417. Gol 1173, utilizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera quando pronto, Torre Salvador. 1118-95, com 1012 no ajuste, tem um bom voo. Esse ponto de espera da 1029, que é Gol 1173, cuidado, bom dia. 173, autorizado em área e decolar piscina 0. Piscina 0, 90 graus, 0 estrelas. Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Mike Bravo Romeu. Papa Romeu, Mike Bravo Romeu, prossiga. Mike Bravo Romeu, com sua autorização de rebol, da 13 para 9 do Pátio Principal. Autorizado, Mike Bravo Romeu, reporte alterno. Cliente, reporta aí. Contato roda na decolagem, sobe ao nível 360, seja da El. 360, nada El. Posso voar Leda agora? Prisado Leda. Obrigado. Copia. Voo 9738, autorizado Campinas, via UPZULU 10, por base, UPZULU 6 e conforme rota do plano. Nível de voo 380, decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5170, controle Salvador, pera em 120, décima 8. Autorizador 380, conforme rota do plano. Recomendo dar o 90 com curva direita, é o Leda Motiva, apêndulo 10, base, apêndulo no dia, 170, 1308, 1308, 1308 para o voo, 9732. Correto, com 9738, reporte para Chile Estacionamento, parte 3. Mike, Bravo Romeu, cliente, tenha um bom dia. Solo Salvador, bom dia. Mike, Tang Yankee Alpha. Tang Yankee Alpha, consiga. Tang Yankee Alpha está aqui na parte 1 principal, posição 2. Solicito autorização para rebocar a nave para a posição 12, ali da remota do parte 1. Gente, Tang Yankee Alpha autorizado. Reboque para remoto 1 2, reporte ao termo. Ok, autorizado rebocar no termo, graças. Ok, solo, foi mudado para a posição 13, Tang Yankee Alpha, ok? Gente, até remota 13, então. Rebaixa até. Voo 1173, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 8, bom voo. 251-1238, voo 1173, bom dia. Salvador, Mondiagoma, 561. Da Cinta Informação Delta para autorização de tráfego do galeão. Vou no 561, Delta confere em Transcópio. Transcópio, eu vou. Vou no 561, autorizado para Galeão via UP November 857, Mou Sul, nível de voo 360. Decola da 10, curva direita, saída da El, Lida, Irumi. Transponder, 5176, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Está autorizado 360 para o Galeão, via UP 9857, Mou Sul. Decola da 190, curva à direita, perfil saída da El, Lida, Irumi. 176 é o transponder, 1208, controle de gol 1561. Correto, gol no 561, no reporte para o estacionamento.